Panorama Agrícola para 18 de julho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 18 de julho de 2011. Um abraço para você. Nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier. E o ditado do programa é: liderar não é impor, é ensinar de forma exemplar. Nesta segunda, você confere aqui no Panorama Agrícola o Espaço da Mulher. Simone Barrim fala sobre os riscos do diabetes. Confira também: pecuária leiteira tem preocupação com a mão de obra. E hoje é dia de mercado agrícola. Confira as novidades. Participe do Panorama Agrícola ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. O telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Guarde o ovo na prateleira e não na porta da geladeira. Devido ao abre e fecha, a temperatura na porta sofre grande variação. Isto acaba interferindo na qualidade do ovo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Diabetes. Informação é o primeiro passo para uma vida saudável. Comum, mas nem por isso inocente, o diabetes traz vários riscos. Vamos saber quais são com a nutricionista da EPAGRE, Lucelena Faria. Bom, o risco para a pessoa, ela vai ser assim... A gente diz assim, que a pessoa ela tem que se cuidar para não chegar a ter os problemas cardiovasculares. Ela pode afetar a visão. Muitas pessoas ficam cegas por causa do excesso da diabetes. Vai atingir os rins, muitas vezes chegando até a insuficiência renal. E muitas vezes causa o que a gente chama de amputação de partes do corpo. Muitas vezes por causa dessas feridas que não cicatrizam, principalmente em extremidades, como o que a gente chama do pé diabético. Então, muitas pessoas... acabam tendo esses problemas. Mas a gente diz assim sempre, que o risco de diabetes, a gente tem algumas formas da gente poder evitar esse risco. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, nós estamos acima do peso? Qual é a nossa idade? Já chegamos acima de 45 anos? Qual é o nosso histórico familiar? Nós temos na nossa família o pai, a mãe, irmã, irmão com diabetes? Houve a questão da diabetes gestacional ou deu à luz a bebês muito pesados, como nós comentamos, bebês acima de 4 quilos. Houve casos de abortos de repetição. A pressão arterial, como é que ela anda? Ela tem andado muito elevada. Os níveis de colesterol, principalmente o bom colesterol, está baixo. O colesterol ruim está muito alto. Como é que anda o nosso triglicerídeo? E tem aqueles indivíduos que a gente chama assim, que tem pré-diabetes. Ele pode apresentar os sintomas e às vezes pode não vir a ter, mas pode chegar em uma fase da vida e essa doença pode desencadear. E alguns medicamentos também, principalmente a base de cortisona, também vão interferir. Então a gente tem que sempre pensar nos cuidados que a gente vai ter para não chegar até essa doença, assim, né? Como se prevenir. No próximo Espaço da Mulher, o assunto é a prevenção do diabetes. É hora das notícias. A mão de obra é vista como um dos fatores mais importantes para o sucesso ou não da pecuária leiteira e também uma das maiores preocupações dos produtores do segmento, indica uma pesquisa realizada pela consultoria Price Waterhouse. O levantamento ouviu 401 produtores de leite do país, apurando principais fatores de sucesso e preocupações que afetam os produtores. 72% dos produtores consideraram muito importante a eficiência da mão de obra contratada. Em relação a custos de produção, 79% avaliaram o tema como muito importante e 84% consideraram muito importante a gestão da propriedade. A baixa qualificação da mão de obra e muitas vezes do próprio criador na pecuária de leite vai levar à redução no número de produtores no Brasil, hoje estimados em 1 milhão e 200 mil. Então é preciso capacitar e melhorar a mão de obra, segundo o resultado dessa pesquisa realizada pela Price Waterhouse. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje recebe o engenheiro agrônomo Júlio Rodrigueri, da IPAGRE-SEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. O assunto: exportações de carnes neste primeiro semestre de 2011. Como foram as exportações, Júlio Rodrigueri? As exportações agora, nesse primeiro semestre de 2011, na verdade, melhoraram muito. Elas são importantes porque 15% da carne bovina do Brasil é exportada, 18% da carne suína de Santa Catarina é exportado e 59% do frango de Santa Catarina é exportado. Então, são números importantes. E houve a crise de 2008 que derrubou as exportações, tanto as quantidades como os preços. Depois foi melhorando em 2009, primeiro melhorando a quantidade, depois os preços. Em 2010 houve uma continuação dessa melhoria, mas ainda com os números abaixo de 2008. Agora, no primeiro semestre de 2011, os preços passaram a ser maiores do que os de 2008, ou seja, recuperou e ganhou alguma coisa. Para o Brasil, os volumes de carne suína e bovina ainda estão abaixo, mas todos os preços cresceram e, por isso, todos os valores aumentaram. E aqui para Santa Catarina? Para Santa Catarina foi melhor do que a média do Brasil. Tanto nos volumes quanto nos preços aumentaram a carne suína de 12% a 15%. O número maior para Santa Catarina. A carne de frango, próximo de 20% para os dois casos. E no caso da carne bovina, que é importante para o Brasil, o aumento foi de 28%. E isso é bom. Se a indústria recebe mais, pode pagar mais e tirar o produtor deste aperto, principalmente que está acontecendo com a suinocultura, porque os custos estão muito grandes. Os preços de milho e soja estão muito altos. Perfeito. Júlio Rodrigueri, a questão do câmbio influi muito nas exportações brasileiras, não é mesmo? Os envolvidos com essas associações dos exportadores das carnes do Brasil dizem que, na verdade, o nosso problema hoje não é tanto o mercado como o câmbio, porque o câmbio brasileiro é flutuante, então, às vezes, agora nos últimos anos, andou perto de 1,50, até 2, ou seja, um dólar compra 1,50 ou 2 reais. Quando compra 1,50, o real está valorizado e os preços aumentam em relação ao dólar, que é a moeda internacional. O governo brasileiro não interfere no valor do real, apenas compra ou vende dólar para ajudar algumas vezes. O oposto da China, por exemplo, que mantém a sua moeda desvalorizada para facilitar as suas exportações. Com o real alto, nossos preços dificultam na nossa capacidade de competir lá fora. Se o Brasil baixar os preços, perde lucro e o preço é transmitido aos produtores. Mas o governo federal, pelo que se sabe, não pretende mudar o câmbio flutuante. Correto. Ainda dentro dessa questão de mercado, os produtos agrícolas nas bolsas, há muita especulação? A questão das especulações com os produtos agrícolas tem sido levantada na Europa, principalmente a França tem reclamado da influência das bolsas nos preços dos produtos agrícolas. Há realmente uma distorção. As bolsas foram inventadas para conseguir capital para investimentos, depois vieram as vendas de produtos agrícolas e as vendas futuras. A questão das vendas futuras é que se alguém sabe que vai precisar do produto em 90 dias e calcula que no futuro os preços serão maiores, ele compra para receber em 90 dias. A distorção está na especulação. Alguém que não precisa da soja para nada, acha que o preço vai subir, compra para vender mais tarde e obter lucro. Isso não tem nada a ver com o mercado agrícola. Essa é uma demanda artificial, sem necessidade do produto, e que eleva os preços dos produtos. É isso que os europeus querem regulamentar, o que parece um sonho, porque os americanos não vão concordar, nem os países em desenvolvimento, todos vendedores de grãos e interessados no aumento dos preços. Júlio Rodrigueri, analista de mercado da Ipagre Cepa, falando aqui no Panorama Agrícola sobre exportações de carnes, questão do câmbio e das bolsas. Júlio, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.